Lisa, gira aí, chame solo. 121 da sua 9. Olha, o Jarna X chamando o solo 119, o Schneider 6326, graças a Deus, trabalho. Positivo, então vou voar na proa 305. Salvador, Chinelo 6326, Arizona Eco. Livrou, taxia via Alfa Juliet até o gate 01. Alfa Juliet até o gate 01, Chinelo 6326. Oceano 213, chame Recife, frequência 1251, Calipe. 251, obrigado, bom trabalho. Boa. Meia 48, qual a velocidade? 2509. A 250, ciente. APSA 8487. Vetoração, direita, proa 180, está limitado pelo localizador, desça para 5000. Ok, direita 180, 5000, na proa limite localizador, o APSA cargo 8487. Afirmativo. Voo 648, mantém a velocidade de 2509 para ingressar como o número 1 no parapouso. Ok, 2509, manterá. Lima que nos olou, para sua informação, será o número 3 para a ponta. Número 648, 5400 para 2000 pés. Você 2000 pés, 1018 para cima. 1020.9 agora. Ok, 1020 para 2000 pés. Cima que nos olou até 3000.1020.9. 3000.1020 de olou. Zero, três, zero, falha de comunicações, oi Simbra, a magnética 130. Esquerda, qual a proa, problema que usou? 030, proa 30. 30, limite logo. 08, senhora 5563, com certeza. 340, Campinas, decola da pista aberta, curva à direita, da El, Leda, Bridge. 1208-5563. Correto, quando próximo e tudo bem, acionamento no 03. Muito obrigado. Nessa proa está autorizado o localizador para o Absal 8487. Absal 8487, velocidade 180 nós. Existe a possibilidade de o senhor cruzar o localizador. A gente vai modificar agora para a falha de comunicações. No primeiro momento vai cruzar. Falha de comunicações, Simbra Magnética 84, você está seguindo um 737 da Gol. Ok. Simbra na Magnética 084 vai seguir. Está seguindo 5000, Absal 8487. Positivo. O Lima que nos usou, qual é a sua velocidade agora? 180, reduza para 150 nós e curva à direita até a proa 110, 1-1-0. Positivo, vai evitar tráfego cruzando a ilha de Taparica 2500. Absa 5487, curva esquerda até a proa 140. Esquerda 140, o Absa 847. Eu já tenho separação suficiente, pode curvar até a proa 110 para interceptar. 110, o Absa 847. O Lima Kilo Zulu, agora sim, direita, proa 120, 120, localizador está autorizado. Positivo. Com o número 3, você está seguindo um 767, procedente de Miami. Pode continuar no ILS completo, o AB347, já interceptou o localizador. Pode descer até 4000, Adissa, eu tenho um Charlie 402 bem próximo de você aí. Ele está 1500 metros pela informação que quer aqui. Tá bom. Lima, Kilo Zulu, prossiga na descida até 2000 pés agora. 2000. Com o 648, eu agradeço a sua colaboração. Vamos reduzir para aproximação e efetuar o cheque para pouso. Ok, vai iniciar a redução então. 642, número. Volo 648 em aproximação para pouso, reduz o cheque trecho, aumenta a torre, frequência 1186. Bem, obrigado. Boa. Controle Salvador, boa tarde, 1807. 1807, Salvador. Ciente, a chegada é a bom, fio ajuste 1020, cara. 1020, copiado, vamos para a obrigado. 8. Estabilizado, sinal da 1-0, baixar travado, boa tarde. Volo 648, ajuste altímetro 1020, autorizado pouso, pistão 1-0. O vento 1-60 graus, 1-1 nós. Livre pouso, certo. Zulu. Ambiente, desce até 2000, Lima Kilo Zulu. Positivo. Absa 8487, ILS autorizado. Já está full o Absa 8487. Muito bom. O Lima Kilo Zulu já está full, ILS também? Não, falta o glide. Ciente, descendo para capturar o glide, Lima Kilo Zulu. Ativo. 1807, quantos minutos para iniciar a descida? Agora. Agora, positivo. Duna 4000 autorizado com 1020. Duna 4000 autorizado com 1020, obrigado. Abissá 8487 em aproximação para pouso, reduz a checa o trem, chame a torre, 1186. Ok, reduzindo no 86, obrigado. Salvador, boa tarde, Abissá 8487, está bloqueando Luna. Abissá 8487, hoje é o nascimento no 020, reporte vai ser travado, número 2 para pouso. Ok, reportará 1020. Gol 1648, sala 03, livre à direita e chame solo 121 na décima 9. Livre, chame casa. Livre, vai chamar, tá certo. Travado, ABSA 8487. Gente, ABSA 8487, continua a aproximação. O vento é 1,50 graus, 1,1 nós, agora autorizado pouso, pista 1,0. Autorizado pouso 1,0, ABSA 8487. Lima, aqui no Zulu, confirme, pouso na 1,0? Lima aqui, 1,0. Gente, o hoje já se meteu na 021, número 2 para pouso. Oito, 8487, solo 06, livre direito, chame solo 1021 na décima 9. Lá no final, 219, já está cargo 8487. após o Embraer da Azul livrar, vai prosseguir via Juliette para o 02. Para o táxi 24065, está com 1-1-4 a bordo, 4-5 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Via Indy Alpha, até o ponto de saída 1-0, chama a torre na frequência 1-1-8-6, estado no 021, bom voo, Azul 4065. Indy Alpha é bravo, ponto espera 18-6, muito obrigado, quadramento. Paulo, boa tarde, Atta Cargo 8487, livrou na sua escuta. Boa tarde, Atta Cargo 8487, prossegue o táxi Alfa Kilo até o pátio 3, posição prevista 1-0. Ok, via pátio 3, 1-0, Atta Cargo 8487. Cláudio? Quem? Cláudio? Não. Runway 10, aposto, o piloto lá. Siga, bravo, que luz. Muito bom, até o regresso. Salvador 065, visual contra a fila na curtíssima da 1-0. Gente, após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceiro 1-0. Voo 807, qual a sua velocidade agora? 250 nós. 250 nós, gente. A Portugal 021, say your speed. We are maintaining 320, at Portugal 021. Would you like to reduce your speed to 250 knots for traffic coordination? We are reducing now up to 250 knots, at Portugal 021. Boa tarde, Azul 4065, que vai cruzar mil pés. Azul 4065, este é o controle Salvador, está em contato o radar. Ciente. Portugal 021, reclear 23,000, no restriction, you're number 2 for landing. Reclear 3,000 feet, no restriction, number 2, and for Sol 021. O gol no 0807, passou a área de Camaçari, 6.000 para 2.010, é o número 1, câmbio. Observação 2.010, bom, 907. Autoriza da El por 4065, visual. Positivo, livre. Obrigado, chefe. Quebec para Cairo no 1000 pés, copia? Autorizado Cairo 1000 pés, decolando 7 direita até console opera 1208, aciona 0161 no cotejo. Noite 07, reduza para aproximação, cheque para pouso. Geralmente reduzindo no 07. Portugal 021, speed 210 now. Speed 210, report call 021. Salvador, boa tarde, Azul 4462, informação Quebec. 4462, acione identificação, desça para 4000, ajustado no 021, voo Iduna, número 3 para pouso. Iduna, 4000. Salvador, report call 021, request right heading to avoid Charlie Brown. Okay, you are clear to right side to avoid. Clear to right side to avoid, report call 021. Yes, descending until 2000 feet. Descending until 2000 feet, report call 021. Azul 4462, velocidade 250 nós. Azul 4462, reduz para 2509. Positivo, está agora a 42 milhas de Salvador, número 3 para o pouso. 4462. Controle de Salvador, GIV 27, informação Quebec. GIV 27, controle de Salvador, acione identificação, voo em Mari, chegada a Mari, pista 10, ajuste no 021. Mari, chegando a Mari, pista 10, ajuste no 025, GIV 27. Ajuste no 021, contato radar em Coral, GIV 27. 021, GIV 27, vem. 0, Golf 677, após conforme rota do plano, decola a pista 10, direito, saída da El, lei da Ilhéu, controle opera 1208, aciona 5575, cotejo. Correto, 649, condução de acionamento no 02. 462, desça para 3000. Controle Salvador, boa tarde, 35491, quinta informação, Quebec. 35491, Salvador, aciona identificação, desça para 8000, ajuste no 021, chegada a mar. 8000, fono 021, 35491, chegada a mar. Azul 4462, entendeu, autorizado 3000 pés. Positivo. 1807, chegando em Chame a Torre, 1186. 786, 07. Salvador, eu vou 1807. Bom, 1807, o ajuste altímetro no 021, o repórter vai estar travado. Vai estar travado, 1807. Ciência atualizado, pouso pistão no zero, vento 1970 graus, 132. Livre pouso, 1907, pistão zero. Salvador, boa tarde, eu vou 1396, centro da Quebec. 1396, controle de Salvador, vou em Duna, desça para 4000, ajuste no 021. Gol 1396. Duna para 4000 no 021, 1396. Portugal 021, clear to the ILS approach. Clear to ILS approach, Portugal 021. Azul 4065, chame Recife 1251. 251, boa tarde. Boa. Olha, boa tarde, eu sou Patango, Lima Quilo Bravo, centro da Quebec, não se escuta. Lima Quilo Bravo, voe a mancha, Gadamã, desça para 6000, ajustado no 021. 6000, ponto 3, 8, Quilo Bravo. Jeito 27, descida. Jeito 27, desça ajustado para 5000. Para 5000, cumpriu 21, Jeito 27. Vitor Bravo Alfa, boa tarde, voo local, informa faixa. Localizador, 4462. 462, esquerda 040 para 2000, limitado localizador. Informa o faixa, Bravo Alfa. Faixa 4, voo local, informe intenções. Ok, aguarde. Bell 021 on approach, check landing gear tower frequency 1186 for landing instructions, Portugal 021. Check landing gear tower 1186, small 3, Portugal 021. Obrigado, boa tarde. Boa. A vetoração, esquerda proa 050, desça para 2000, tem como limite localizador, 396. 050, 2000, limite localizador, voa no 396. 219, voa no 807. Para 4000. 4000, 35, 491. Treinamento vai prosseguir até a saída do passe, reposta para a ingresso na fase principal. Bravo Alfa confirmando, vai prosseguir no maçã inicialmente, após a intenção de afastar-se da radial 320 por 40 milhas. Passo 4, Lima Kilo Zulu, voo local para aerolevantamento, decola da 17 com curva direita no corredor Acer, aguardando a liberação do controle para interceptar a radial 320 e afastar-se por 40 milhas. O controle opera no 208, oceano 5557, Cotejo. Correto, informe o seu B. 03, para acionamento, chame a torre em 1186.